estabilizado. Cruzinho autorizado. Cruzinho autorizado 013, Banana Central. Boa noite, assim, 3290, informação de chegada 1690. 3290, boa noite, assim, identificação, chegada Bonfi, desse mantém o 060. Identificou 060 na Bonfi, 3290. 2h40, táxi. Azul 4980, táxi autorizado até a cabeceira no 0, via taxiway Índia. No... Chame pronto para decolagem na cabeceira. QNH 1-0 no 3. 1-0-1-3, via Índia, chama pronto, 4-0-8-0. Cruzando 78, boa noite, chegada do Med 1, desse mantém o nível de voo 070. Cruzando 78, reduza para 250 nós. Salvador Azul 4980, ponto perdão, 0. Autorizado ali ainda, colapso no 0, vento no 0, 0 graus, 109, Azul 4980. Autorizado ali ainda, colapso no 0, Azul 4980. D5-61 no controle. Você escuta, parceira? Eu vou informá-lo que estamos com um problema aqui no ramal da base. Estamos sem contato com a base aérea Salvador. Muito obrigado. Xenema 313, chama centro Recife no 2835. 1-2835, Xenema 313. Salvador, boa noite, Azul 2774, centro de informação, Charlie. Cruzando Azul 2774, informação atualizada Delta, prepare a saída Coral, Uno Bravo, aguardando cópia. Gente, estou para a informação Delta, Coral Uno Bravo vai preparar, o Azul 2774. Azul 4980, decolador 08, chame controle Salvador 119, decimal 8. 198, boa, Azul 4980. Boa. Estou em Salvador, voo 1970, final 10. 1970, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, tráfego ajustado. Guardando o voo 1970. Controle Salvador Azul 4980, tentando 2000, se escuta. Azul 4980, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível de voo 350. PUCA por 350, Azul 4980. 5561, desce para 2000, autorizado procedimento, reporta estabilizado. Desce para 2000, reportará estabilizado, 2561. Informação Charlie, autorização Ilhéus. Confirme o nível solicitado, Azul 4959. 140, nível Azul 4959. Gente, o Azul 4959, prepare a saída Coral no Bravo, aguardando qual informação atualizada é a Delta. Gente, vai preparar Coral Uno Bravo, Azul 4959. Voo 1970, pouso autorizado, pista no 0, vento no 00 grau, 099. Pouso autorizado no 0, voo 1970. Alô, Salvador, 3305, portão 7, puxa acionamento. TAN 3305, portão 7, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, TAN 3305. Eu vou até o meu voto. Prossiga. Está vibrando Ponte Nova, retorna em demais, prosseguido pelo litoral. Sim, reportando através de Pituaçu, o Hotel Mogolfo. Reportando a Pituaçu, Hotel Mogolfo. Salvador Azul 5001, informação Delta. Azul 5001, prepare São Vuno, Leda Motiva, aguardando cópia. Informação Delta, confere. São Vuno, Leda Motiva, 4500, tá bom. Gol 1970, no solo aos 1-2, livre à direita, taxi Eco, siga via Alfa, chame antes da Juliette. É qual foi de Juliette? Vou 1970. Azul 2774, cópia. 28, reduza para 200 nós, número 3 na aproximação. 02561, chama a torre 286. Corre 286, 2561. 774, cópia. 2774, cópia. Autorizado para Serra Bravo, Papa Sierra, via Whisky 33, nível de voo 160. Saída Coral, Uno Bravo, primeira curva à direita. Transponder 0247, controle Salvador, 119. Sente valorizado, nível 160, posto seguro. Decolamos 1-0, no perfil da Coral, Uno Bravo, com primeira curva à direita. Após o Whisky 33, 198, é o controle, não copiamos o transponder. Transponder 0247. 0247, azul 2774. Azul 2774, cotejamento correto, estamos prontos no pátio 3. Bora, pronto, pátio 3, azul 2774. Solo Salvador, boa noite, Federal 9973, informação alta. Número 3, para cópia, Federal 9973, prepare a saída, São João 1, informação é a Delta. Ok, vai checar o ATIS, São Bruno, na sua escuta agora. Oi, Salvador, Força Aérea 2561, estabilizado no ILS. Força Aérea 2561, no tráfego avistado, pouso autorizado, pista na zero, vento na zero, zero graus, 119. Pouso autorizado, cabeceira na zero, Força Aérea 2561. Antes da Alfa, chegou no nosso atrás. O 9970 mantém a posição, aguardando a liberação do setor, portão previsto 09. Aguardando, o gol 9970. Confirme? Gol 1723, nosso escudo. Gol 723, o senhor é de inscrição. Gol 723, chegada bom, se ele se mantém 060. 060, autorizado direto pelo? Autorizado pelo. Batir G4000, tá 3178, pode prosseguir? Confirma. Confirmo, tá 3178, batir G4000. Então 3178, desce para 3000, 10, ajuste 1013. 3000, fecha com 1013, 3178. É 3290, autorizado direto externo, desce para 2010. Confirma visão no setor? Visão no setor, direto externo, 2000 perto. Reporte quando estabilizado o procedimento do LS X-Ray, pistão na zero. São 3290. Votaremos, 3290. Azul 4980, chama sempre Recife, 126-85. Recife, 126-85, azul 4980. Até o meu gol, passou o pita azul. Até o meu gol, setor 186. Até o meu gol. Jovem, Papa Romeu, até o meu gol. Até o meu voo, torre Salvador. Passou parte do Pitaçu agora, tá vindo a aeronave na final, retorna para pós uma rimar. Piente, até o meu voo, condições de cruzamento da final, agilizando a retaguarda do tráfego na final da 1-0. Afirmo, já iniciou, até o meu voo. Chame livrando o eixo, 1-0. Tomará livrando o eixo, 1-0, até o meu voo. Controle Salvador, é o azul 4980. Prossiga. Ninguém responde 1268, teria outra frequência, por cento? A frequência seria 12685, em caso de falha, 12545. 2685, 2545, azul 4980. P3178, reduza para 1709, tráfego 11 horas, 11 milhas, cruzando 3 mil pés, descida para 2000, tráfego da companhia. Redução 1709, está atingindo 3 mil pés, está 3178. Tráfego curva esquerda na proa 320, tendo como limite a radial 280 Salvador. Esquerda 320, tá? 3178. TAM 3305, autorizado ali, mantém pistola 0. Ali, mantém a 1-0, TAM 3305. Azul 4959, cópia. Polo controlado, Força Aérea 2561. Força Aérea 2561, confirmando o pátio de autoridade. Estimativo, está fazendo back track para o pátio de autoridade 2561. Força Aérea 2561, no solo aos 107, agilizando, reporte pista livre. 6. 86, 3290, está em 60 volts. Corte ao chassi, né? Então, meu Golf livrou o eixo, então, José. Chase até o meu Golf, chama o final para Enrimar. Parar na final da Enrimar até o meu Golf. TAM 3305, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 00 graus, 1 no nosso. Autorizado, decolagem no zero, TAM 3305. Sou Salvador, boa noite, TAM 3290, localizador da 1 no zero. TAM 3290, continua a aproximação, aguarde pista livre. Sente, 3290. Boa noite, Oxanã 6224, Aracaju 230. 6224, número 5 para cópia, prepare a saída Conde. Saída Conde, gente. Toma meu Golf na final da Enrimar. Otama, meu Golf, chama o solo controlado, QNH 10 no 3, o vento de aeródromo 1 no 00 graus, 1 no nosso. Tomará sol controlado até o Magolf. 3290, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 1 no 9. Gente, livre pouso, não no zero, TAM 3290. TAM 3305, decolado aos 1 no 9, chame controle Salvador, 1 no 9, décima 8. 198, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, TAM 3305. 3305, contato o radar, saída PUCA, nível 330. Vida por aí, né, PUCA? Autorizado. Obrigado. Do pushback, federal 9973, aguardando cópia. Ok, vai iniciar na base 3. Não, no máximo 3 minutos, já chamo pra cópia. Obrigado. Gente, Hotel Romeo Golf Livre Costa, boa noite. Solo Salvador Azul 4959, já teria autorização para o Milhão? Azul 4959, autorizado para Serra Brava, Índia Lima, via Whisky 33, até Coral, após segue visual, nível inicial 140, saída Coral no Bravo, primeira curva à direita, transponder 0246, controle Salvador 119, sistema 8. Autorizado, nível 140, Léo, via Whisky 33, decola da 10, saída Coral, 1 Bravo, primeira curva à direita, aciona 0246, controle em 11980, Azul 4959. Planejamento correto, chame pronto, parte 3, Azul 4959. Estará pronto, Azul 4959. TAM 3290, solo aos 22, siga o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Oi, boa noite, TAM 3178. TAM 3178, QNH 10 no 3, vento 100 graus 1 no 9, pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado no 10, TAM 3178. Federal 9973, copia. via 9. Autorizado para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via rota do plano de voo, nível 360. Saída São Voo 1, Leda, Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5136, controle Salvador 1, 19.8. Autorizado, confirme, confirmado, rota do plano de voo, recomenda 1-0, São Voo, Leda, Motiva, curva à direita. 5136, transponder 19.8.9.27. Fijamento correto, Federal 9973, chama para táxi. Para táxi, Federal 9973, são 2 a bordo, 4:35, alterando o barulho. Táxi autorizado até o ponto de espera, via Pátio 1 e táxi engine, no ponto de espera, chame pronto, QNH 1-0-1-3. Mini táxi ao ponto de espera da 1-0, via Pátio 3, Pátio 1, Índia, 1013, vai chamar pronto, 9973. Gente, Rio número 24, aguarde. Cópia, 5001. Já está pronto para o pushback? TAM 3290. TAM 3290, após federal à esquerda, Juliette, portão 10. Federal para o bem, TAM 3290. Rio 5972, pushback autorizado no FAT 3, aguardando cópia. Federal 9973, no ponto de espera da mulher. Federal 9973, autorizado ali e mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 9973. 3178, solo 25, direita Eco, segue a via Alfa, Juliette, portão 612. Confirmando Eco, Alfa, Juliette, para o 612, da 3178. A via 612. A 9973, decolagem autorizada, pista no zero, vento 1110 grau 099. Vai iniciar a 9973. Federal 9973, decolador 27, chame controle Salvador 1, 19.8. 19.8, obrigado, boa noite. Valeu, Pontinho. Azul 5001, cópia. Autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, via Peso 10, Tetal Baté, nível de voo 320. Saída São Voo 1, Leda Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5140, controle Salvador 1, 19.8. para qual aerovia, Tubarão 9973? Aviso 90. Tente a saída salvo 1, após lida, nível 360, o Tubarão 9973. Ah, temos, salvo 1, após lida 360, possível, vai direto lida? Cruzado direto lida. Direto lida, obrigado. Nove 974, aguarde cópia. Salvador, essa é 6224, já teria uma autorização, a gente já está pronto para o pushback. 224, autorizado para Aracaju, via Whisky 33, nível 190, saída Conde, primeira curva à esquerda. Transponder 0245, controle Salvador 119, decimal 8. Capitão Aracaju, nível 190, Whisky 33, saída com curva à direita, esquerda, Conde 0245, transponde 192, o controle está pronto para o pushback, acionamento. Tente, Oxené 6224, aguarde para o pushback. Assis todos para o pushback. Confirma as informações, tá? Que seu risco 972. Risco 972 autorizado para Serra Bravo Golf Lima e a rota do plano de voo nível 360, saída Sanvo 1, Leda, Dóquilo, primeira curva à direita. Transponder 5142, controle Salvador 119, decimal 8. Correto, confirme as informações de táxi. Táxi é autorizado até o ponto de espera, chame pronto via Patione Índia, no QNH 1013. Com 974, cópia. Risco 974 autorizado para Serra Bravo Golf Romeo, via peso Luno 0 até Taubaté, nível de voo 340, saída São Voo 1, Leda, Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5147, controle Salvador 119, decimal 8. Correto, chame pronto, pushback. Photo ground. Good evening, this is 02774. April 3, right for pushback and setup. Stand by, pushback setup, 02774. Stand by. Azul 5001 na escuta. 5001. Assim que o aeronave da Rio passar a retaguarda, o mesmo está saindo do parte 3 agora. Autorizado, puxa no 3, chama o táxi. Após o Rio, puxa o seu mandante Chamatec. Correio 1723, estabilizado. 1723, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no zero, zero graus, 1119. Every pouso, igual 1723. Salvador, chame a minha 224. Seria o nosso número de pushback? O senhor é o número 2 no setor, a aeronave da Azul vai puxar e tem um ATR no que vai taxiar também o parte 3. Após o ATR passar a retaguarda, eu vou autorizar o pushback no 4. Creio que 5 minutos estimado. Tá bom, muito obrigado. O 774, que é de pushback, call me ready for taxi. Clear to pushback, call me for taxi, is 0774. Federal 9973, chama centro Recife no 28.35, alterna em 125.1. 2235.25, obrigado, boa noite. Rio 5972, autorizado ali, mantém pistola zero. Gol 1723, no sol aos 34, livre à direita, taxi Foxtrot, siga via Alfa, chame antes da Juliette. Eu vou virar a aba com a direita, via Alfa, vai chamar antes da Juliette, viu? Afirmo. É. Rio 5972, decolagem autorizada, pista no zero, vento no zero, zero graus, 119. Azul 774, approve a taxi holding point to runway 10 via apron 3, apron 1 and taxiway India. On holding point, call me right for departure, QNH 1013. Clear to taxi via apron 3, apron 1 and taxiway India. Taxi holding point runway 10, Azul 774. É para o táxi Azul 500-119, a bordo 4 horas, alterna Ribeirão. E o 5972, decolado às 36, chame o controle Salvador 119, decimal 8. Zero, autoriza após 3.000 de Avenida? Autorizado após 2.000 de Avenida. 2.000 de Avenida. Zero. Juliette, o 23 da Gomes. 723, mantém a posição. Avante. Oh, Azul 5001, autorizado a linha de decolapso no zero, vento no zero, zero graus, no zero nove. A linha decola no zero, 5001. 1723, após a TRE à sua esquerda, Juliette Portão, corrija, remota 1-3. Após o ATR, vou pro site para remota 1-3, sim. Gol 1134, boa noite, aguarde cópia. Prepare Boca de Maracaju. com 902, possibilidade de voar, toque. Tanto contato com 924. Salvador Tower, 0774, short holding point, runway 10, red for takeoff. Azuchi 774, clear to line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Azuchi 774. Azul 5001, decolado 40, chame controle Salvador 119, decimal 8. 19-8. Controle Salvador Azul 5001. Azul 5001, contato radar na decolagem, saída Salvo 1, nível 320. Salvo 1, 320, 5001. O azul 4959 pronto para pushback em acionamento. Azul 4959 no pad 3, autorizado de chame táxi. Pushback em acionamento, azul 4959. Uno 134, pronto, copia. Azul 2774, cleared for takeoff, runway 10, wind 100 degrees, 11 knots. Clear for takeoff, runway 10, 2774. Gol 1134, 1 minuto para cópia, desconsidere. Azul. O Xené 6224, táxi autorizado até o ponto de espera, direita via Índia, no ponto de espera chame pronto, QNH 1093. Olá, bom ponto de espera, via Índia, Xené 6224. Aguarde, Rio 5974. Seven seven four airborne at 43. Departure with the frequency 119.80. Contact now, Southern approach. 119.80. Thank you. 5972, Centro Recife, 128.35. Oxa 6224, autorizado ali e manteve o estrela zero. Mantém o nome zero, 6224. Voo Nuno 34, cópia. Autorizado para Serra Bravo, Mike Oscar, via Pesluma 7, nível de voo 350. Saída Puca, Jamaracaju, primeira curva à esquerda. Transponder 5153, controle Salvador 119.8. Confirmando destino, Maceió. Gol no 34, escotejamento correto, aguarde para o pushback. Oceaneamento 234, decolagem autorizada, pista no 0, vento 090 graus, 109. Alinhamento 5, decolagem, 62, estado da Antônia. Salvador, boa noite, de Portugal, zero to forte. Boa noite, Air Portugal, zero to forte, send by to copy. Rio 5974, aguarde para o pushback. A gente pode confirmar o pushback do... Qual o motivo da... Você espera? Azul 4959 na escuta. Prossiga o azul 4959, só. Confirmando, já iniciou o pushback? Negativo, tá resolvendo uma questão de manutenção. Vai, tem... Solicito mesmo em 5 minutos, o azul 4959. Entendi. Rio 5974 autorizado, chama pronto para o táxi. Livre, chama pronto para o táxi, 5959. 134, aguarda, senhora. 134, pushback no portão 2 autorizado, chama táxi. Autorizado, chama pronto para o táxi. Oceané 6224, decolado às 4h30, chame o controle Salvador 119.8. Então, uma vez, obrigado, boa noite, Oceané 6224. Boa. Alô, boa noite, Oceané 6224. Oceané 6224, contato radar, decolagem saída Conde, nível 190. Nível 190, na Conde, Oceané 6224. Azul 5001, chama Senhor Recife, chama 28-35. 2835, Senhor Recife, Azul 5001. Vamos para a próxima, Bruno, Papa Tango, via Flight Plan Road, First Airway, Apeslu 10, Flight Level 370, Puka Departure, Papai Uniforme, Charlie Alpha Departure, Zipar Transition, Zulu India, Papa Alpha Romeo Transition. First turn to the left, call code 5155, departure Salvador Frequency 119.8. Okay, clear to Lima Papa, Papa Tango, Flight Plan Road, First Airway Upper Zulu 10. We do request level 350. Instead of 37, we are too heavy for that. And departure will be Puka with Zipar. First turn to the left, clock 5155, and Salvador Control 119.8, Portugal 024. Feedback correct, Air Portugal 024. Stand by, I will confirm your flight level. Roger, and we are fully ready for pushback and charge. Roger. Salvador, o TAM 4738. TAM 4738, Salvador. Solicito autorização para Fortaleza, está no portal 62. Prepare Momo Transição para ti, aguardando cópia. TAM 4738. Momo Transição para ti, TAM 4738. 0024 Tower. Go ahead, ma'am. Aptical 024. Flight level 350, cleared. Initially level 350 and requesting pushback and start. Approve pushback and start from right for taxi, airport 0024. You for push and start, call you for taxi, airport 0024. Para o tacho gol 1134. Temos 135 a bordo, 2:36, alterna São Gonçalo do Amarante. Estabilizado. Se chama pronto, considera 1134. Não, 74, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via parte 3, parte 1, táxi em Índia, no ponto de espera, chame pronto, QNH no zero, no 3. O Salvador, azul 4959, pronto, pushback e acionamento. Azul 4959, autorizado, chame táxi. E pushback em cima metal azul 4959. Ponto de espera pronto, gol 1934. Gol 1134, autorizado a alinhar e decolar pista no zero. Vento 1900 graus, 12 nós. Alinha decola 1134. Luna 354, boa noite, aciona identificação, voo direto Luna, desça para 3.000 pés, ajuste 1013, padrão. Luna E se for nossos quatro ali, mantém pista no zero. No 1-3-4, decolou 5-3, time controle em 1-9-8. 19-8, 1-3-4, boa noite. Salvador, boa noite, com 1-3-4, decola. 1-3-4, está sob contato radar sobre o 350, da presente direto Jamo. Após Jamo, Aracaju. 350 autorizada, presente Pojama, pós Aracaju, 1934. controle 199.8. Autorizado 370, decolando da 190 com curva esquerda, na saída bomba, transição frontier. Amper do Lulu 9 de acordo com a rota do plano. Transponder 5157, controle 198, TAM 4736 main. 4738. Correto, TAM 4738, rebote pronto, puxa, estacionamento no Medusa. Reportar para puxa, estacionamento, TAM 4738. Rio 5974, autorizado a colagem da piscina 0, vento 090 graus, 119. Alô, Salvador Azul 4959, para o táxi 66 a bordo, autonomia de 2 horas e 30 minutos, alternando Salvador. Azul 4959, utiliza táxi e o parte principal Índia, reporte ponto de espera para decolagem, um ajuste padrão. Ele táxi e a parte principal Índia, reportar a prova para decolagem Azul 4959. Salvador, é o 024, request taxi. Oxenea 6212. Qual foi o sinal do procedimento de LFCA? Torre 98, decimal 6 dúzia. 18 meia dúzia, Junior Azul, Tower 118, collection, call right for takeoff, and cemetery study 1013. Ok, via main apron, India, hold short 1810 at home point, Canadian 013, and call you ready, aboard call 025. Boa noite, Oxenea 6212, final do X-Ray. Azul 6212, boa noite, autoridade ponto aqui, sino 0, vento 090 graus, 129. É, confirmando Oxenea. Oxenea 6212, corrigindo autoridade ponto aqui, sino 0, vento 090 graus, com 129. Escreve postista 10, Oxenea 6212. Rio 5974, do Globo 56, chame o controle em 199.8. Boa noite. Combinação com Aracaju. Sudoeste da posição Cone, serviço radar está encerrado. Mantenha a proa de Cone e solicite descida agora mesmo a controle Aracaju na frequência na 20.3. Salvador, Rio 5974. Boa, Xanay 6224, com a sua informação. Serviço radar está encerrado. O senhor está a 12 milhas, 1 ou 2 milhas, sudoeste da posição Conde. É presente em Aracaju em 203. Boa noite. Rio 5974, está sob contato radar sua 340, é presente direto Leda, faz Leda Motes. Direto Leda da posição, atenção, depois morre. 274, climb and maintain flight level 180. Stand by for coordination of final flight level. Boa noite, passageiro 2224, tem essa informação alfa. Passageiro 2224, a sua identificação autorizada a chegada a Bomé de Ouro, reporta degrau de descida. Ok, reporta a degrau de descida, passageiro 2224, a gente. 459, próximo, era na zero, visual travado, curta a Azul 4959, pós. Oi, Airbus da Avianca na final, a Lima está em piscina zero. Quatro passagens da Airbus da Avianca na final, está em piscina zero. Quatro passagens da Airbus da Avianca na final, está em piscina zero. Autorizaria voar a oitava, senhora? Senhor, Aéreo 2224 está sob vetoração com via esquerda na proa 070, o limite será o localizador. Ok, 070, o limite será o LOC passarei 2224. Due to 7-7-4, it's clear, final flight level 180, time and maintain flight level 180. Colono 354, desce para 2.000 pés, ajuste no 013, autorizado a final do procedimento de LSX, reporte estabilizado. 2003 autorizado, LSX, reportaremos, 354. Pelé 6212, o sol foi 59, libera direita, mantenha a minha escuta via táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao sinalizador. Azul 4959, autorizado a decolagem da pista 0, 0090 graus, 109. Nível de decolagem na 04, tá? Comandante, uma boa noite, eu tenho o segundo 97 da SAM, o 10, o São Daniel, no 3.0.4. 3.0.97, agora a gente pode. Portugal Zero to 4, ready for departure. Portugal Zero to 4, line up and wait when you are there. Line up and wait, running 1-0, Portugal Zero to 4. 2-4. 2-2-4 da passarela, desce para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 4.000, bem 3, 2-2-4. Salvador, Cordial, boa noite, azul 2534, alfa. 2534, acione identificação, desça para nível de voo 080 na chegada Bomed 1. 080, Bomed 1, solicito o IEDF de Vito, da 1-0, filho 4-0. Azul 2534, confio por quantas... Confirme sua indicada. 260, fazendo a federal. Gente, confirme se tem condições de manter 260 nós até a próxima posição ETAP. Ah, sim. Autorizado. Serra Vitor 366, descendo para 3.000 pés. O ajuste no 0 no 3. Se puder incrementar, agradeço. Se eu sair como número 1 na aproximação. Gente, aumentando a speed. Manda o Serra Vitor 366, vai tentar na sua posição ETAP para o ETAP. Em caso de restrição, em caso de redução de velocidade, informa de controle, o azul 2534. Doutor Henrique, 5974, velocidade de voa ótima,